posicionando 310, Salsu Capital do Ar, Aracaju, terminando a nossa prova. Aguarde o sinal 310. Você não se escuta. muito grato pela expressão. Boa noite, chegou 9747. 7, 4, 6, chamando o receptor na frequência 1, 2, 5, decimal 4, 5, alternado 1, 2, 6, decimal 8, 5, 6. Autorizado ingresso na pista 17, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. 412, acima da estação. Eu estou falando de 050, foi com o Prode Duna aguardando decoração para o final da onda festa. 212, busca para 3.003 e a última 014. Chamar o controle 128. 2, siga direita, rua 110 para o final da 1-7. 110 para o final da 1-7. 4959 está 10 milhas para o Travel da Posição Coral. Apenas 1940, seleciona da Encerrado e chama o Jorge na frequência 120,1.